Mike Echo Delta, 17, 17. Eu não copiei, confirmando a Mike Delta. É o Mike Echo Delta. Ok, eu tô ciente. Tem a aeronave decolando 197, já se encontra a 1 mil pés já mesmo. Tô autorizado o circuito pela direita 197, reporta de base para final, Mike Delta. É, Delta. Tem atividade positiva? Afirmativa, já cruzou. Distância 198, distância 3663, obrigado. Bom dia e infelizmente na nova torre. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, saída da EL, 2500 pés. TAN 3663, bom dia, contato radar na decolagem, submantel 340, saída da EL. 340, saída da EL, autorizo direto da EL, senhor? Autorizando da EL, 3663. Direto da EL, 3663, obrigado. Juliette Neslu, sua para 2500 pés, altímetro 1014. 1014, para 2500, virou. Mike Delta, vento 090 graus, 15 nós, autorizado pouso, puxa no 7. Mike Delta. Bom dia, TAN 3304, está autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Gole, transição Ofito, transponder 5454 e o controle 119 decimal 8, Cotejo. TAN 3304, autorizado Brasília 360, e APRA Zulu 17, decolada 190, curva direita, Gole, transição Ofito, transponder 54. Neto TAN 3304, chama o piloto para o puxa acionamento. 3304, livre posicionamento no 10, chame para o táxi. Chame Recife em 1251, alterno 3325. 251-3325, azul 4039, bom dia. Recife agora em 1251, alterna 13325. 1251, 13325, tá 3663, obrigado. Índios Lua em forma para descida. Vai passar na parada de descida. Prossiga. Está no través de 03 com 3 a bordo, mantendo no meio. Confirmando 03 no POB? 06. 06 copiado. 1510 em condições visuais, ajustado 1014 via corredores, informe para IP Vitorino Juliette. 1514, encontrará através de Paris, Vitorino Juliette. 03 Juliette, 234. Solta 3304 para o táxi 175 POB, 4 horas de autonomia, alterna com 20. Ciente, o TAN 3304, livre o táxi, Juliette Alfa até o posto Ferreira 10, QNH 1014, quando pronto a torre 186, tenha um bom voo, feliz ano novo. Juliette Alfa, posto Ferreira, torre 283, TAN 3304, obrigado, feliz ano novo. Juliette de Zulu já no ideal de tira. Desça em condições visuais, Juliette de Zulu. Frequência livre, chame no retorno. Salvador, 3304, ponto de pronto. 3304, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista no 021, hoje no 080 graus, 18 nós. Bom dia, livre de alinhar e decolar do 10, tá? 3304. É o 02, bom dia, Grosso. Tá, reporta pronto da colagem, vai no 02 pro norte. 80 graus, 179, autorizado a colaco pro norte, guardião 02. Fora do solo, guardião 02. Juliette Interlagos, informe, visual com campo, com o Juliette. Visual com campo. 08, guardião 02. 19, 8, 02. Controle, bom dia, guardião 02. Salvador, muito bom dia, WebJet 5811, informação quilo para a Copa Guarulhos no Portão 9. Guardião 02. Só para confirmar, vai se afastar por quantas milhas? No máximo 10 milhas, estamos numa perseguição policial aqui na BR-324. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, após voo direto para os fixos Leda e Bidev. Transponder 5462 e o controle em 198, cotejo. Titan 3304, bom dia. A saída agora vai atingir 2 mil metros. posteriormente no Piscina da El, após rua direto Leda e Bibidev. Transponde 5462, controle 198, Webjet 589. 5891, correto cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Semana pronta, 589. Afirmo. Leandro. Vitorino Juliette, visual com o campo? Afirma, senhor, visual, Júlio. Ingresso, circuito, chame torre, 7262, Vitorino Juliette. 7826, graças, até a próxima. Para Salvador, para passar com o Vitorino Juliette. Patrão Vitorino Juliette, da presença, autorizado, curta final no 7, aponta lá. Autorizado, curta final da 1 no 7, Júlio. 50 da Mari, Itan 3602. Se possível, eu vou à Duna. Siga. Centro Recife autoriza para o Diofito, restrito 340. Ofito restrito 340, Terra 3304, obrigado. ...02, atenta tráfego de um Papa Alfa 32, direcionando na final da 197. Hoje são agora de 12 horas, 3 milhas, a 1500 pés. Está fazendo o tráfego, tráfego, o guardião número 2. Poderia confirmar o ajuste do altíssimo? 1014, 1004. 1014, graças, 1042. Afinal de 3 milhas, o Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, vento 080 graus, 149, autorizado pouso, pistão no 7. Livre de pouso 97, Júlio. TAP, livre de restrições. Livre de restrições na ponte de TAP, está 13902. Ciente, considero um solo aos 27. Fiquei transgente. 3859, autorização para Curitiba, nível 340, ciente daqui. Tá, 3859, eu tenho aqui o 380. Qual o nível que o senhor solicitou? 34, é isso? Afirmativo. Ok, será recoordenado agora no instante para cópia. Pode ser o 360, se possível. Ok, 36, então será recoordenado, aguarde. Esse é o Gol 982, com a Yankee. Whisky 58, até a posição Prego, após direto a Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola da cabeceira 10, curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para os fixos Leda e Sagaz. Transponder é 5461 e o controle em 198, Cotejo. Autorizado nível 360, Curitiba. Pela Uber 258 até Prego, após direto Sorocaba e Uber Alpha 310. Saída da El, boa letra, depois Sagaz. Controle 198, transponder 5461. Correto, chão pronto para o puxo acionamento, tá 3859. Puxa acionamento, Webjet 5811, portão 9. Autorizado, Webjet, QNH 1014, chama para o táxi. Autorizado, B14, chama táxi 5811. Para 2, meu pés, ajuste 1014, informar estabilizado, na 3602. Plano 982, desça para 3 mil pés com 1014. 3000, 1014, esse é o Gol 982. Só confirmando, 3000 pés. 3000 pés, 3 de terceiro. Obrigado. Autorizado 3859, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Alô, Salvador, bom dia. TAM 3733, a gente tem informação quilo. Bom dia, tá 3733, eu tenho aqui o 360 para São Paulo, Congonhas, copia? Copia, tá 3733. Ok, TAM 3733, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, a rota Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, e direto à posição Pirassununga. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Dael, Leda e Bride, transponder 5470, controle 198, contexto. Crap, 5891, 108 a bordo, 425 a perna com ficha. Stop 3733, copiou? Copiou, autorizado Congonhas 360, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Pira. Decolando da 10, Dael, Leda, com curva direita, 5450, 119,8. 5470 transponder e a subida da El Leda Bridge, ok? Em Bridge intercepta o Zulu 16. Da El Leda Trive 5470 após Bridge o Zulu 16, 3733. Correto, 3733, chama para o puxa acionamento. Chama, pushback acionamento, 3733. Web 5811, livre táxi, Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186, bom dia. Juliette Alfa, ponte espera 36, bom dia, um feliz ano novo pro senhor, 589.